os mesmos direitos do professor efetivo. Átila Lira observa que o professor temporário só terá permanência definitiva no serviço público se passar em um concurso. Mas enquanto estiver atuando com um contrato temporário, ele deve ter os direitos respeitados como todo trabalhador. Saúde. Já está em vigor a lei que obriga edifícios de uso público e coletivos a fazer a limpeza e a manutenção dos sistemas de climatização com frequência. A legislação teve origem em projeto de lei apresentado na Câmara por Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais. O objetivo, segundo Lincoln Portela, é prevenir a proliferação de micro-organismos que afetam a saúde dos ocupantes dos prédios. O que nós queremos com isso é a saúde da população brasileira. Talvez alguém diga assim, mas fazer manutenção do ar-condicionado de 6 em 6 meses, que é que vai representar? Nós precisamos ter condições que os hospitais...